pode ser, não vai exagerar. Tensão pede variação, variação não vai se afogar. Pressão para respiração, eu achei que era tudo aqui. Sou nada, nada, lugar onde quero chegar. Mas tem não, sou pra variar, variar. Deixo secar, espero secar. Afoguei nas coisas.